playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Poderá ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da sessão de hoje passarão por cá nomes como Marcos Val, Ghost Poet, Nadine Saha, entre muitos outros. Abrimos a sessão com Who Made Who, dinamarqueses, e a música There's an Answer. Passamos para Poolside, com a participação de Panama, e a música Kinda Lovely. Depois Crack and Smile, e a música Toxic Love Affair. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. A entrar no alinhamento temos música brasileira com Marcos Val e Bossa Cuca Nova, respectivamente com as músicas Abandono e Queria. Abandonou, abandonou sem passo sem você notar. Ele começa em qualquer lugar. Você precisa sempre acreditar. Já vai te pegar. queria saber mais de você. Que tem se eu te desejo? Se eu não posso mais te esquecer. Brasil, viajamos até Portugal e vamos até ao norte, Leça da Palmeira. Ficamos com os Expensive Soul e a música Dote Nada. Daqui a pouco, Jane Weaver e Ana Calvi estarão aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Viver assim, perder-te assim, sentir.

As a man. Playlist com Miguel Bettencourt. Fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com John Grant e a música Guess How I Know. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá New Order, Radiohead, Volcano Soir, Luís Severo, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist, eu sou o Miguel Bettencourt, deixe-se ficar desse lado, eu volto já de seguida. You left our way through, oh, no. find a way to fix your mood. Your bedside manner makes me wanna watch Cujo, baby, for the 20th time. But it kinda gets me hot, kinda hits the spot. I guess it's gotta be an unforgivable crime. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinto. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. You may not. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com We Are the Northern Lights e a música I'm Still Here. Passamos para New Order com Your Silent Face, depois Dede e a música The Whisperers e por fim The Cure com o clássico Love Song. Playlist com Miguel Bettencourt. Cure com a música Love Song. Antes deles passaram já por cá D.D. e New Order, três grandes bandas. E como não há três sem quatro, entram no alinhamento Radiohead com a música Fake Plastic Trees. Daqui a pouco, Walter Lobo e LCD Sound System na playlist na Voz da Terceira. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man

Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje. Fizemo-lo com Fleet Foxes e a música Textbook Love. Entram no alinhamento Volcano Choir e a música Dance Park. E depois Walter Lobo com Guarda-me Esta Noite. Casa vai ruir se não formos ossos do nosso amor, se não formos corpos em furacão, sem roupa nas palavras. Porque o tempo é um fio que pode romper hoje, sem que nós vivêssemos demais, exaltássemos demais, sem receios. como se soubesses que amanhã não há um amanhã tão certo. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite, e o universo ainda não tem que nos falta para sermos eternos. Guarda-me esta noite, escreve a nossa história. Quero fazer hoje deambular nas voltas do coração, no prazer das entranhas. O destino não previu o quanto somos doidos, quão urgente é o nosso respirar, a força das vontades. Como se soubesses que amanhã não há um amanhã tão certo. Guarda-me esta noite, guarda-me esta noite, e o universo ainda não tem o que nos falta para sermos eternos. Guarda-me noite, escreve a nossa história. Playlists com Miguel Bettencourt. Entramos na reta final da sessão de hoje da Playlist com Luís Severo e a música Amor e Verdade, depois Noise Earth e a música It's Easy to Be a Marathoner Even If You Are a Carpenter, uma música de Noise Earth dedicada ao maratonista português Francisco Lázaro, que participou na maratona dos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, Suécia, onde se desfaleceu durante a prova devido a insolação e desidratação, tendo morrido, lamentavelmente, poucas horas depois, em terras suecas. Em honra dele, à sua memória, It's easy to be a marathoner, even if you are a carpenter. Mas antes, Luís Severo com Amor e Verdade. Cantei ao vento norte, para avalanche te dar direção. Tu que falas de sorte agora, que já te falta coração. Deixaste-me a cidade à espera, fumo a desaparecer. E só voltou a primavera para trabalhar até morrer. Canta a voz, canta, dá-me uma esperança nesta cidade. Se o medo já se levanta, canta de amor.

Ouvimos Noiser, numa música que imortalizou o maratonista português Francisco Lázaro, que de resto também foi imortalizado na literatura por via da escrita de José Luís Peixoto num livro muito especial, Cemitério de Pianos. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt. Assino a playlist no Rádio Clube de Angra, como sabem, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ficamos com LCD Sound System e a música Someone Great a fechar a sessão de hoje. Como habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado.